caralho, meu chapa. No mundo que a gente vive, eu gasto saúde pra ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro pra gastar saúde. E se você não se ligou, se você não entendeu nada do que eu tô falando, fala pra eles que é tarde. Se sonhasse o quanto eu me dedico, filho, cada linha um parto. Entre a raiz e o fruto puro, eu tenho me deparado. Eu tento, nunca paro, mente é instrumento sem reparo. E no meu caso, estrago um caso raro. Meu trabalho que cobra demais, por favor alguém me ajuda a lidar com a fama. Eu bebo mais a cada show que passa, eu ando fazendo 4 ou 5 shows a cada semana. Eu digo sem sal, meu lado sensato, chato. Careta, eu não acho nada engraçado. Jornal pra TV, eu acho tudo isso um saco. Fictício esse filme imprevisível. Combustão, combustível. Convivo com um inimigo imperceptível. Acessível, tá na mão, aí só falta eu dividir. Irritado sim, fiz bate e volta e nem comi. E tu me criticando com a mão suja de fundir. E tem rotina, mas não tem um caso. Um maço não basta, então me traz de caixa. Não dá quando isso vai mudar. E aí? Cê me acusa de culpa, que eu falo bosta só pra insulta puta. Que eu acho da hora usar mais droga que o Supla usa. Se o meu som te incomoda, então troca, escuta a Xuxa. Mas quando toca, se solta e rebola sua bunda. Não é nada angelical, vem da alma como um culto medieval. Isso é igual, um ancestral criola desse Senegal. Bota na boca da favela até o colegial. É genial, mas controla a massa pode ser terminal. Enquanto a juventude pensa só com genital. Pra quem não se ilude, o truque é fugir do convencional. Entende qual? É questão de sempre ser excepcional. É, pode ser legal, só pra quem não vê o mal. Que vi, oh, quanto sofri, quanto todo mundo ri. Junto com o demônio rindo, preciso de ajuda aqui. Quantos Judas vi partir, muitos fica aí, me feri. Mas é que poucos têm o sangue de Davi. Lembra aquela fala aí, vim do futuro e sim, sei bem que devo repetir a fórmula similar ou idêntica. No trave da filógena, revendo, destruir, reconstruir por cada página. Pra poucos entender o quanto é trágica. Pode ser que eu tenha sido um pouco snob. Já o revender, querer quebrar recorde. A sorte é ser, não ter, aprender a sentir. Não repetir, se desfazer, a saber perder, saber ganhar, mas devolver. Eu faço rap desde quando não era tão interessante. Vamos recapitular. Era outro CEP, era em cassete. Esses moleque pra mim é tudo redundante. Inimigo é pra estimular. Aí, poucas ideias. Avisa do contratante ao militante condizente. Que alimenta o modelo de negócio feito pra principiante. Foda é que minha equipe tá gigante. Tem humildade de reconhecer da estrutura. Ô filho da puta arrogante. Aí, filho da puta arrogante. Seu tratamento foi lixo e nós sabe, rapaz. Abordagem policial de que jeito? É denúncia com uma pá de 12 fuzil apontado pra cara. Cê pensa que nós tá balão. É que o Kabum foi jab certo como Sun Tzu. Pra tacar bobo, ataca fogo, fi. Então respeita porque o berço é a terra que eu nasci. Pisa fofo, mas é o underground mofo. Mais energia na voz que na minha não existe. 4 da madruga e nós tá ouvindo 50. Várias 4 puta pura coca ouvindo um beat que Mubi de pique-si, pique-si. O Sul tá vivo. E é melhor cê perguntar pro Nitro de Nitro e nós ouvindo Ozzy, Ozzy Bourne. Black Panther banca black do cabelo black. Então foda-se a cor da pele. Predela mostra pro Ronaldo como a destra é cigarete. Predela atropela pela pneu da prédio. Própria tira todos rima cópia que são fake. Quanto mais trabalho dá pra perceber que cê não vale um furo no meu moletom da baby. Rara igual Super Mario Supreme. From Hell do céu eu e Miguel é over no seu game. Peçanha, busco querosene. A Irene com convicção grita foda-se a PM. Foda-se a PM, foda-se a PM. É Costa Gold, Raikais, é Zona Oeste, AZN. Meu maninho disse foda-se a PM. Costa Gold, Raikais. X-Men, funkeiro Cobain. Cuspi nesse verso direto do além. Eu morri há 10 mil anos atrás. Fui no inferno e voltei pra buscar meus rivais. Vim do fim da fila direto pro pódio. Que se foda seu ódio, nem nada pessoal. São apenas negócios da massacão. Pelotão, uma só nação. Jogo sujo igual dinheiro, ritmo frenético. Dando choque nos otários, aborto elétrico. Se prepara pro massacre, guerra é arte. Sun Tzu versus Full Contact. Rap Kung Fu, vocês são mais falsos que ostentação em clipes. Opero MCs sem anestesia, Dr. Fritz. Tiro trocado no dói, chora boy, anti-herói. DMC, narcos, drugstore, cowboys. Se Se soubesse o quanto eu me dedico, filho. Prato pros meus reparos, o prato pros seus parceiros. Não se admire a coincidência, é um instrumento de Deus. E mesmo levando de assalto em tempo de farpa, é tempo de andar em breus. Eu sou o destino guerrilha, aquele que luta e mostra fé pra Deus. Ouvindo o conselho do sábio que ocupa o lugar. Me compare com Stephen Hawking, a diferença é que em cima do beat, enquanto tu ouve, eu consigo falar. Meu MC favorito, né? MC Scadinho, ele vive no ponto de fada. Seu MC favorito ainda não paga nem as contas de casa, ha. O fiato, mas verdade te corrói. O rap de vocês é muito play pra pouco boy. Sem vergonha do pé descalço, eu vejo leões e montanhas de estrume. Cês tão gostando tanto de sangue que o Drácula tá com ciúmes. Lembrei, enquanto tava bom, tava bonito. O amigo da onça, breca a onça do meu amigo. Pra fechar com chave de ouro, salve Marecha, rei das trinhas. Se a música só terminou agora é porque dessa vez a porra da música é minha. Oh, holy shit, man. Oh, my name is Lex Luthor. No, my name is Clark Kent. Foda-se.